1349, vamos receber agora a frequência 123.8, antena 128.35. Ok, vai chamar Recife 1238, antena 12235. Obrigado, voo 1349. Sol Salvador, Azul Alfa, Salvador. Prossiga. Reporte para ingresso no principal. Estou vindo com a equipe de solo, assim que eu vou livrar a retaguarda. Solo Salvador, Stan, Mike, Hotel Sway. Mike, Hotel Sway, autorizado em ingresso no site principal, confirme o portal. Posição 8, só nível de ciência, o pushback deu um problema técnico aqui, a aeronave está mobilizada aqui. Aí a rampa solicitou mais uns 5 minutos para trazer outro push aqui, ok? Gente, vamos 239 na escuta? Coordenando com a equipe de solo, só vamos fazer o pushback da aeronave. Aqui, De frente para aquilo, ok? aqui tá tranquilo. Oi, finalizado o problema aqui, viu? Já tá seguindo aqui com destino a Ponte 8 aqui, o Michael Delphi. Deixa eu tô ligado. Obrigado. Bora 229 na escuta? Pode efetuar o pushback normalmente agora. E a funcionar da pane no reboque aqui do TAM, na saída do pátio. Espera, chave pronto. O ajuste no 06. Vou 1229. 06, Salvador, Azul Alfa, Salvador. Alfa, São 3, autorizado. É o que foi em forma certa, não dou a moto, muito obrigado, bom dia. Sente, bom dia. 1229, chame receptadora, frequência 1238, antena 1282835. 238-235, boa, 229. Vem na prova de SAP, deixa para o número 050. Prova de SAP, descendo para o 050. Guarulhos, 320, 11, 4, prepare ação 1. Não, vou aguardando, 4, 3, 1, Nome 76, plano de identificação, chegando a ponto, deixa para o nível 070. Tive uma prioridade. Prepare a MOMA, aguarde 4. MOMA, aguarde na conta 2221. Controle no 71, copia? Afirma, proceda. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, via peso 10. Comanda 10, curva direita, no perfil da ação 11, Libra, Mótima. 5001, responde o controle 1208. Autorizado Guarulhos, 320, conforme decolado 10, com curva direita após no perfil da seleção 1. O 0008 é o controle da 3107. Show e pronto, 7. Parando. Passarei 2221, copia? 2220, prossiga. Barreiras 160 autorizadas e a nota do plano de voo. Colagem 10, rua esquerda no perfil da MOMO, transição WhatsApp. 5576, transponder, controle 1208. Chame a DDC que foi contato o radar para São Condes, eu vou na produção aqui para chegar a Bonf e chame o DDC. Eu vou a Bonf e chamo agora de novo, já fiz a minha DDC. E o 5973 está autorizando o sinal do ILSX-ROID, deixa para 2003, ajuste a 0 no meio, fora estabilizado. 2000 autorizado, ILS com 1016, o 9-7 vai chamar de DDC. Vila, chamar 6225. Chamar 6225, deixa para o nível 080. 080, 6225. Afirma. Seu 7490, está autorizado a final do procedimento, deixa para 3.003, existe uma 06, informe estabilizado. Número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da Rio, passando por essa etapa. Já chegou, transformado 0, 2.003, 6.3, procedimento estabilizado, ou transformado 0. Seu 9776, número 3 na aproximação, reduza para 2.209. Autorizado até 4.010, gol 9776, o ajuste 1.096. Passei para o controle? Foi o gol 7490, solicitando liberação de velocidade de etapa. Confirma a sua indicada. Foi sucesso. Corriu 5973, confirma a indicada. 170. Gol 7490, encerro de sua velocidade, tráfego Boeing 7272X. Está 12 milhas sua frente e reduzindo. 7, gol 7490, reduzindo. Eu vou só rodar para a sequência elétrica, curva direita para o 220, seu limite é o localizador. Avenida Zon, Rio 5973. Rio 5973, passando Duma, completa aproximação, chama 2 Salvador, 118.95. Chama 318.95, obrigado. Salvador, Rio 5973, estabilizado no ILS. Tráfego avistado, ajuste no zero no meio, tudo autorizado, pistino zero, vento variável 3 nós. Autorizado o pouso por 5973. 325, estou autorizado a descida para 4.000 pés, ajuste uma 0.6, vou ir para a etapa da presença. Salvei, por favor, pelo, hoje na 625. Mas você pelou 4.000, 1.000 pés, 7.6, desça para 2.000 pés, o ajuste uma 0.6, agora vai ter sinal para o localizador. 2.0. Está livre da restrição sobre a 9972. 9972 para o localizador, esquerda para o 140, está autorizado a final de LFX3. 140, está livre aqui, 9972. 17490, completa o final, chama a torre salvador, 118.95. 2.0, 7.0. Completa a aproximação, chama a torre Salvador, 118.95. 2.15, ligado, bom dia, 9.75. 5.973, autorizado, alfa quilo para o parte 3. Foi só 62. Oi, bom dia, 9.76, estabilizou ILS, passando bom. Cruzeiro à direita e chame e ative a Alfa, Juliette, portão no zero. É Alfa, Juliette, posição no zero, vou acessar no zero grau. Autorizado, pista no zero, vento variável 3 baixo. A livre pouso, no zero no meio, ajuste 976. Pela 9972, operação para a frequência metro, desde a esquerda na 0030, pelo micro localizador. Desce e mantenha 3.000 pés, ajuste na 0.6. Positivo, descendo para 3.000 pés, na 0030, limite localizador, lateral 9972. Fiz 171, colidindo com a equipe de solo após o tráfego da Gol para a Itaguaí. Estão autorizados, tipo de táxi. Informação, após o Gol, chamaremos o táxi. O 9776, solo aos 28, libera a direita, Alfa, é forte antes da direita. Seu nome é 225, completa final, chama a Pedro Salvador, 1-18-95. 1-18-95, chama a Pedro Salvador. O Sideral 9972 autorizado para interceptar nessa proa, informe estabilizado, deixa para 2000, inicie a edição para a aproximação. Positivo, autorizado o Sideral 8-18 nessa proa, deixando para 2000. 0-0, vento variável 3 mais. Teve ponto, pista no zero, chama 225. Segura 9972, deixa para 2006, completa o sinal de procedimento e chama a Torre Salvador 1-18-95. Vou chamar 2-18-95-9972. ontem antes da Juliette, previsto postar o 9, o navio da Tampa aí foi no puxinho 7, foi uma... impediu o ingresso no parque. Bom dia, Sideral 9972. Sideral 9972, continua a aproximação, ajuste no 0 no 6. Ajuste a aproximação 9972. Central 9970, sua identificação, voe direto ao TAP, desça para o nível 050. Vamos ver aos 3 essa notificação, dessa via 10 para 4.000 pés, ajuste na 0 no meio.